Ei, moleque, suspeita o seu corre na quebra. Falou demais, levou o sacode, a musa não é disputa. Se liga, truta, fique ligeiro e esperto na terra de Junda. O que é o rap pra você? Então me diga. Às vezes uma palavra errada atrapalha o que você explica. Cê tá comigo? Então veja. Uma mensagem construtiva ajuda aquele que sempre na vida só fez besteira. A música é uma fonte de sabedoria que mal transmitida desaba, desanda e sai da pista. Eu sou o amante da cultura, da rima, tenho orgulho de vestir essa camisa, cada um com seu corre. Tá tudo certo, quem fala demais atrapalha o progresso, fudido o seu talento. Aí sim eu boto fé com o bang e vai rendendo. Quem não ajuda não atrapalha, pega o beco, sai voado, vaza. Ei, ei, moleque, suspeita o seu corre na quebra. Falou demais, levou o sacode, a musa não é disputa. Se liga, truta, fique ligeiro e esperto na terra de Junda. Ei, ei, moleque, suspeita o seu corre na quebra. Falou demais, levou o sacode, a musa não é disputa. Se liga, truta, fique ligeiro e esperto na terra de Junda. Não perdo seu tempo me falando merda. Vou ser sincero, é um assunto que não me interessa. O bom é viver o que eu quero pra mim, eu mesmo que eu desejo pra você. Vamos que vamos, pra pipoca falador. Tô pouco me lixando, abre o drink e enche as taças. Bate palma pros guerreiros que tá firme na batalha. Deus é um só e o sol brilha pra todos. Sei quem tá comigo e conheço no semblante a covardia na mira do olho. Um bom rap alimenta o meu ego, me fortalece. Sucesso pra nós tudo que nós merece. O bang trinca, o reconhecimento vem pra quem do lado certo trilha. Ei, ei, moleque, suspeita o seu corre na quebra. Falou demais, levou o sacode, a musa não é disputa. Se liga, truta, fique ligeiro e esperto na terra de Junda. Ei, ei, moleque, suspeita o seu corre na quebra. Falou demais, levou o sacode, a musa não é disputa. Se liga, truta, fique ligeiro e esperto na terra de Junda. Ei, ei, moleque. Ei, ei, moleque, suspeita o seu corre na quebra. Falou demais, levou o sacode, a musa não é disputa. Se liga, truta, fique ligeiro e esperto na terra de Judas.